mamar. Então chama a novinha pra tretar, chama a novinha pra tretar. Meu peru ele tá guloso, com vontade de comer, buçome, buçome, buçome, buçome, buceta. Com vontade de comer, buçome, buçome, buçome, buçome, buceta. Com vontade de comer, buçome, buçome, buçome, buçome, buceta. Chama a novinha pra tretar, chama a novinha pra tretar. Meu peru ele tá guloso, com vontade de comer, buceta. Chama novinha pra tretar. R7 viciou e só quer comer com a buceta.